brincam, não é? Tem um que a gente brincava assim, ó, segurando na mão do pai ou segurando na mão da mãe, da pessoa que a gente gosta, e a gente ia pra frente e pra trás dizendo assim, ó, serra, serra, serrador, serra madeira do nosso Senhor. Quantas tábuas você serrou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem já brincou disso com os pais? O pai segurava na mão da gente, ó, a mãe, ó, jogava pra lá, jogava pra cá. E a gente não caía, tava ali seguro. Mas tem outro brinco aí também, né? Tem um brinco que uma baiana colocou num disco de pesquisa dela, ali de Ortélio, que é o macaco piso milho. A gente podia fazer aqui rapidinho, aprender, a letra é simples e faz o mesmo movimento, né? Só que em vez de ter o serra, serra, serrador, tem plô, plô, plô. A cada plô, dá uma balançadinha pra lá e pra cá. E a letra é essa aqui. Macaco piso milho, plô, plô, plô, no pilão da Sapucaia, plô, plô, plô. Ele pisa, ele cessa, plô, plô, plô, na barra da sua saia, plô, plô, plô. Macaco piso milho, plô, plô, plô, no pilão da Sapucaia, plô, plô, plô. Ele pisa, ele cessa, plô, plô, plô, na barra da sua saia, plô, plô, plô. Macaco piso milho, plô, plô, plô, no pilão da Sapucaia, plô, plô, plô. Ele pisa, ele cessa, plô, plô, plô, na barra da sua saia, plô, plô, plô. Aprenderam essa? E é isso também que se faz, bota na perna e faz plô, plô, plô, pra lá e pra cá. Nesse balançado desequilibrado, que o menino quase cai, ele sabe que quase cai, mas não cai, porque tem alguém que ele confia e dá a mão a ele. Então é por isso que chama brinca, é pra criar confiança, vínculo, tudo que uma criança muito pequena tá precisando naquele momento. Ter alguém em quem ela confie, que não vai deixar ela cair. Ah, mas tem outra coisa boa também da gente brincar, que é brincar de o que é o que é. Já brincaram de o que é o que é? Sabem fazer adivinha? Se a gente fizer umas aqui, será que vocês acertam? Tem uma que eu vou fazer que eu tenho certeza que vocês vão errar, porque não é do tempo de vocês. Tenho certeza que quem tá aqui nunca viu. Tem asa, mas não voa. Tem bico, mas não belisca. Ha, ha, não vale, você é velha. Só vale quem é pequeno. Ah, agora ficou fácil. Tem asa, mas não voa. Tem bico, mas não belisca. É o bully. Pouca gente dessa meninada que tá aqui na frente, ó, deve ter visto um bully na vida. Mas, pronto, mas tem outras, né? Tem outras coisas.